23, good evening, sir, it's Cox Identity, 724,000 feet, QNH 1011. Bom seu arrival. Localizador azul 4235. Complete, chame a torre. 11895, bom pouso. 11895, azul 4235. Observador, o azul 4235, está estabilizado no ILS. Foi baixado e travado. Continue a aproximação, já está autorizado o pouso, Ventuno 00 graus, 139435. Então, para aproximar da sua esquerda, está mais lento pela projeção, não vai interferir no seu pouso, viu? Perfeito, autorizado o pouso, azul 4235. Que o uísque, quando atingir ali do litoral, curve à direita para a pena do vento, pela direita, dá 17, retorte. Foi o nome do Mike ingressou na final da 17, com visão para azul na final da 17. Yannick Mike também vai tocar MT? Ótimo, toca MT após o ingresso nos corredores. Ok, aguarde a passagem do tráfego na fila do zero para tocar MT. Excelente, aguardando o Yannick Mike. É Portugal 019, cleared 2000 feet, cleared final ILS approach to runway 10, report step, shadow localizer call. Solos 40, direita, 129, som. Direita, 21 lados, azul 435. November Yankee Mike, ele toque remetido, é 100 graus, 109. Ele toque remetido, é November Yankee Mike. Azul 4235, boa noite. Alfa Juliette 08 ao portal. Alfa Juliette Sierra, Falcon Eco Alpha, Romeo. Portugal 019, complete approach and Kona Alpha Tower, 118.95. 118.95, correct. Roger, Portugal 019, continue approach, stand by for landing clearance. Roger, Portugal 019. Cação, descer ao nível 050, vigilância, chegada amarela. 5 mais, pista no 7. Não, negativo, comandante, seu número 4 na aproximação, aguarde. Chama o controle 119 decimal 35, formando, vai prosseguir o corredor axé. Pressão no axé, controle 1935, November Yankee Mike. Controle Salvador, tá batendo November Yankee Mike, direção no axé, axé, escuta. November Yankee Mike, 1 mil pés, corredor axé, reporte vertical do farol da barra, ingressando bom fim. 1 mil pés, axé, reporta, através do farol da barra, ingressando bom fim, November Yankee Mike. Charlie Foxtrot Juliette. Por rota, se não me falha a memória, vertical de Paulo Afonso, após direto de Fortaleza. Ok, você gostaria do seu estimado para vertical de Paulo Afonso. E seu pouso em Fortaleza? Portugal, you're clear to end with 0 wind is 100 degrees, 10 knots. This is Portugal, 019. Okay, your transmission is low, okay? You're clear to land, the wind is 100 degrees, 10 knots. Clear to land at Portugal, 019. QNH 1012 now, clear to final ILS approach to runway 10, report to W Shadow localizer, cost. Down to 2015 10, clear ILS, 10, mais 30 segundos, inicie curva à direita, patendo vento, reporte, passagem da base. Mesmo rumo, está cruzando 6 mil pés em descida, um Airbus 330, com 280 de ground speed, ok? Bono 246, senhor de identificação, desça 4 mil pés, vigilância, chegada bom, se ajuste no 012. Portugal 019 on the ground at 45, lead to the right and call 121 decimal 9M. 170, boa noite, senhor de identificação, desça 060, vigilância, chegada amarela. get on board Neuter, Pascal 019. Taxi 019, clear taxi Alpha Juliet, gate AB gate 08, follow yellow vehicle until gate 11. Via Alpha Juliet, gate 08, and could you say again the rest? Yellow vehicle, follow me car until gate 11. Okay, copy. Follow me car until gate 11, Air Pascal 011. Uno 888, inicie redução a 2209. 2209, voo 1308. Na base apaixonal. Equipe Sol Santa Artax. Siga, Charlie Fox Juliet. Copiado. Mantenha o nível 090, chame agora o centro Recife, frequências 126, decimal 85, caso negativo 133, decimal 65, e se nenhuma das duas, a própria rádio Paulo Afonso, 12585. Bom voo, Charlie Fox Juliet. Calibre toque arremetido, vento 090 graus, 109. Voo 970, acione identificação, desse é o nível de voo 070, vigilância, chegada maré. Mantenham no meu pé, reporte através Paripe ingressando em Interlagos, November Yankee Mike. Voo no 888, desça a 2000 pés, autorizado final do ILS X-Ray, reporte localizador. 2000 pés, autorizado ILS, voo 1388. Air Europa 083, complete approach and Conal Salvador Tower 118.95, good night sir. Cairo Air 118.95, Europa Jet Tiba Line. Tower Europa 083, establish on the glide slope. Roger 083, clear to land runway 10, wind is 100 degrees, 10 knots, check landing gear. Okay, clear to land runway 10, and nothing here is up. Contato radar. Voe na proa da posição Bonf, aguardando chegada Bonf em reporte descida. Toque remédio 50 até a linha do litoral e chama para ingresso pelo 201. Começou, vai até Itapó para a espera, tem dois tráfegos na sequência. Até Itapó para a espera, guarde para retornar o 201. Reporte estabilizado. 200, reporte estabilizado, vamos na Trepoa. São 3305, vou na proa de Luna, desça 3000 pés, ajuste de altímetro no 012. 970 sua indicada. Só tem condição de reduzir a 220? Ok, muito grato, segue tráfego da companhia, 12 horas, 9 milhas, mesmo rumo, cruzando uma centena com 300 de ground speed. Gol no 170, inicie redução de velocidade 2209, é o número 4 na aproximação agora. Ok, redução 220, 1170. Gol no 246, sua indicada. Ok, vou pedir ao senhor a gentileza de manter o quanto for possível essa velocidade. Pelo já me ajuda bastante, comandante, mantenha até pelo, desça a 3 mil pés, livre de restrições de altitude e ajuste no 012. Salvador, Oceania 6313, está com 153 a bordo, autonomia de 4 horas e 30 minutos, alternando o galeão para o táxi. Livre táxi até o ponto de espera, via Índia, à sua direita no ponto de espera, a torre, no 8 decimal 95, ajuste no 0, no 2, bom voo. Índia, táxi via Índia, ponto de espera, torre 11895, no 0, no 2, 6313. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Vai dando com a Triple S. Final do ILS X-Way, reporte estabilizado, localizador 3305. Reporte estabilizado, 3305, descendo para 2000. Uno 170, reautorizado 050. 050, 1170. Gol no 970, reautorizado 0620. 0620. Início, mantém agora pela norte para cruzamento do campo, perna do vento, chama para girar a base da 17. Provavelmente eu tenho que fazer muita espera, ok? Que eu estou com o tráfego já novamente sequenciando aí. Os 888, reporte na DA, ok? Fez o gráfico da aeronave que está no final da pista para livrar. Gente, gol 1888. Clear taxi Alpha Juliet AB 08. Follow the car yellow vehicle until gate 10. Alpha Juliet and stood stand 08 with the stand with the van Marshall Group 03. Roger, follow me yellow vehicle until gate 10. Yeah, follow me yellow vehicle. Torre Salvador, cordial boa noite. Oceania 6313, ponto de espera da 10 está pronto. Mike, confirma, só pra ver, tá 1 no 1500? 1063, 13. Só está no campo. 1500 0, reporta rotatório visual, November Link Mike. 260 para 050, 1170. 1170, sob vetoração para sequenciamento, mantenha a proa 030, proa 30. Intercepte o curso do localizador nesta proa, reporte estabilizado. Desça a 3.000 pés, ajuste de altímetro no 0, no 2. Ok, 3.012 nessa, intercepte o localizador. 1.170. Oi. Europa, there is a traffic leaving the runway before you, traffic ahead of you, ok? Ok, so giving way to the traffic, Europa 0G. Alô, Salvador, gol 1388, lembrou? Gol 1388, boa noite, autorizado táxi Alfa Juliette 04, portão. Alfa Juliette para o 4 Gol 1 na AAA. 1-1-8-9-5, bom pouso. 1-1-8-9-5, tá 3-5 para nós, fica logo. Gol 1-9-7-0, redução da indicada 209. Vamos reduzir, 1-9-7-0. 1-1-7-0, redução 1-8-0-9. Ok, 180, 1-1-7-0. Gol 1-2-4-6, reduza 1-8-0-9. Salvador, bora 3305, 2.000 e 35. Ok, continua a aproximação, vai dar uma autorização de pouso 3305. Padrão, 3305. Voo 970, sob vetoração, para sequenciamento, mantenha a proa 030. Limite desta proa é o curso localizador, desça a 4.000 pés, ajuste chama 012. 4-1-2-0-3-0-20-1-9-7-0. Está autorizado, toque remetido a 1-0-0 graus, 1-0-9-1-7, uísque. 63-1-3, decolo 5-7, controle 1-9, desceu a 3-5. Mudou com 1-9-3-5, grato, bom final de semana, 63-1-3. Contato radar, futebol 360, saída El, foi da El. Gente da El, 6313, graças. 1246, reduza para velocidade de aproximação. Reduzindo o gol 1246. Gol 1970, redução 1909. Reduzindo, 1970. Zero conforme solicitado, decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, direto receptado, fiz o 1-6, Belo Horizonte, direto trívio, conforme rota do plano de voo. 5573 no transponder, controle 1-1-9-35, copiou azul 9-1-3-1. Na minha torre, 1895, boa noite, bom pouso. 1895, boa noite, 246, gente. Controle, November Yankee Mike, está dizendo o campo. November Yankee Mike, torre 1-1-8-9-5, bom pouso. 1895, muito grande, senhor, bom trabalho. 9131, cotejamento correto, sai pronto, espera acionamento. Salvador, o sapatão do November Yankee Mike, estou na frente da rota televisual. November Yankee Mike, prossiga até a final do 1-7, depois vai iniciar a espera em curvas pela esquerda, aguardando para prosseguir final. Paciente, final do 1-7, com curvas pela esquerda para aguardar o acionamento do November Yankee Mike. Salvador, o volume 246, final 1-0, baixar a travagem. 246, com a aproximação, atenção em pouso. Aguardando, volume 246. Confirme? Confirme, our parking position, force 0, pass 2-3. Dentro, 1-0. Ok, 1-0. Boa noite, Monfort. 1995, uma parte. Controle Salvador. 5-5-5, já. 5-5-5, autorizada a chegada bom, se desça 4.000 pés, ajuste 1-0-2. Salvador, boa noite. Gol 1-1-7-0, estabilizado, trem baixo travado. Paciente 1-1-7-0, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Gol 1-9-7-0, prossegue na descida pelo glide se desejar. Completa a final do ILS X-Ray com a Torre Salvador, 118-95. Muito boa noite, com o pouso. 118-95, boa. 3305, sola 01, no direito 129 sola. Direito 129, 3305. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, prossiga. Você vê, Alta. ILS. 246 de repouso, 100 graus, 109. Livre de repouso, 10, Bono 246. 970, continua aproximação, vai autorização de repouso. Aguarde, 905, boa noite, Alfa Juliette, 0 meu portão. Alfa Juliette, 06, 3605. Papá Romeu, Papá Romeu? Meia, sola 02, direita, 129, sola. Zero de repouso, 100 graus, 100 mais, chefe trem. Mas está de travada, de repouso, 1170. Trip 55 no centro. Tá, escuta, prossiga. O apelo. Apelo. 55 no centro, certo? Boa 246, boa noite, Alfa Juliette, 05 portão. Sabe que lixo complete curva e mantenha a pula norte para cruzar a final do 10. Controle o 6313. Prossiga. Possibilidade de coordenar para o de bridge para o 6313. Chame o centro Recife, frequência 125, décima 1, coordena o seu mesmo com centro. Boa noite, bom voo. 251, grato, bom final de semana a todos aí. É 224, boa noite, acione identificação, desça ao nível 050, vigilância e chegada amarela. Zero, solo 05, direito, 129, solo. 2000, RGCS, secando 5. November Eck Mike, complete curva, ingresso final 07, reporte Mike. Reportar 360, reporta na final da 17, November Eck Mike, vai para a pouso, final 7. Ciente, gol 970, check para livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 12 mais. Marcou livre pouso, 970. Alugou 1170. 1170, boa noite, Alfa, porta da Juliette. Alfa, porta da Juliette. 1170. Alô, Salvador, uma vez mais, boa noite, 5972 da Rio, informação Bravo, tem possível autorização pro Galeão, senhor? Rio 5972, boa noite, Bravo, confere, aguarde cópia. Afirmo, guardando. 170, solo 06, direita 29 só. 29. Mike, sinal de 3 milhas, 07. Fiquei autorizado, pouso, vento 100 graus, 10 mais, Mike. Autorizado, pouso, 17, novembro, Mike. Mike. Pouso 970, autorizado, táxi alfa, porta de direto. Alfa, direto. Cravo que risco curva direita para final do 17, reporte o risco. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, Saulo, voltamos. Já estamos em contato com o Sato Recife, que o mesmo, como já tinha vencido o plano do senhor, já tinha sido deletado. Ele está retransmitindo e alguns sites já pagam a cópia para o senhor. Já prepare da Eulia da Bride para o Galeão, via Peugeot 190 Smart, Luz do Barbacena. Táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, torre em 118, decimal 95, ajuste 90, 91, bom voo. Voo 170, ingresso de LED 03, ao portão. LED 03, 1970. 1970, ingresso de Juliette, no Travesse 08, segue o veículo do Follow-me até o 09. Travesse 08, segue o 09, 970. E o 7972 é o Saulo voltando com o Pia. Próxima cópia, senhora, prossiga. Autorizado Salvador Galeão, nível 400, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Eudes, 5003, um transponder, controle 119, decimal 35, copiou o Rio, 5972, para o Galeão. Para o Galeão, autorizado no 400, da El, Leda, Eudes, decola da 10, curva direita. 5003 no transponder, 1935 na saída, é o Rio, 5972. E o 5972, com o atendimento correto, está me pronto para puxar aqui o acionamento. Camarim, muito obrigado pela coordenação. Tal que Luiz, na final do 07, eu tal que é emitido, confirmo. Está autorizado, então, o pulso, vento, 100 graus, 129, Luiz. Galeão ou Rio de Janeiro? Senta. Falou 1970. Ou 1970, prossiga. Acende aqui no 03. Operador de Singer? Afirmo. Sente, vai entrar em contato com a Sera. Obrigado. Uno 18 decimal 95, é a 2 Salvador, azul 4, 91319. Flip 5595 completo, chame a torre em 11895. 71895, 35595. Chanel 6224, desceu 2000, autorizado final do ILS X-Ray, reporte localizador. 2000, reportará estabilizado 6224. Segundo 5 de aproximação, aguarda o seu impulso. Senta lá na próxima autorização, 5-5-100, prosseguindo na aproximação. O 1970 já entrou em contato com a série, o mesmo já deve estar chegando no operador de finger. Tá, claro, obrigado. Tá, Tráfego Salvador, o azul 5001, tá no box 8, ciente da informação Bravo, solicito autorização para Guarulhos. O seu solo foi aos 11, autorizado o retorno, livrando o estacionamento da Cedil. Azul 5001, boa noite, informação em curso da Brava, aguarde cópia. Aguardando cópia, o azul 5001. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, o solo voltando. Autorizado Salvador Galeão, nível 400, via P090 SMAP, direto Lúcio, direto Barbacena, conforme rota do plano de voo. Decolando no 7, curva à direita, na Eletra Bridge é a saída, 5010, transponder controle, 119, decimal 35. 35, obrigado. Cinco, cheque o trem de pouso, vento 1-0-0 graus, 1-0-0. Cheque o trem, baixado e travado. Vento. Qual é o voo 1-1-7-0? O Papa Tango Romeu com visão B. Você deve, por gentileza. Sim, estacionamento táxi, torre 1-1-8-9-5, o ajuste no 0-1-1. Prossiga com 1170. Ah, poderia entrar em contato com a Infraero, operador da Infraero, porque é o seguinte, ele deixou a viatura dele praticamente em frente do finger aí, eu não vejo segurança pra me aproximar. Gente, eu entrei em contrato, realmente isso não tá na minha alçada, eu liguei pra eles e pedi pra eles agilizarem. Realmente eu não teria nem obrigação de ligar esse tipo de comunicação entre vocês e os operadores de FING. Isso realmente pra poder agilizar. E eu não tenho como falar diretamente com eles. Eu ligo pra alguém, pra esse alguém falar diretamente com eles, entende? Ok, vou falar com o companheiro então. Boa Leda, 9131. Leda, 31. Ok, então tá livre, chama para ingresso no 7. 305, chamou o tal? Confirme, quem chamou o tal? 9250, não temos o plano do senhor. Para Recife, prepare Puca Aracaju, via UPWISC 58. Autorizado, ingresso esquerdo, reporte alinhado e pronto, 917, Romeu. Solos 15, direita 129 som. 129, 5595. Solo Salvador, boa noite, PIP 5595, levou na sua escuta. PIP 5595, boa noite, Alfa Kilo, Pat 3, quando lá tem teu sinalizador. Alfa Kilo, Pat 3. Tá abaixado, travado, 6224. Confirme livre pouso pro 6224, na 1-0. 6224, livre pouso, vento 1-0-0 graus, 8 metros. 7-6-2-2-4. Eu tô entrando em contato novamente com a FAER e não estou conseguindo. Não, obrigado. É, eu vou continuar aqui tentando e quando eu conseguir falar com eles novamente, eu entro em contato com você. Agora. Azul 5001, eu estou voltando. Escuto o azul 5001. Autorizado, autorizado, Salvador Guarulhos, 340 ao nível autorizado, da Córdoba 0, curva direita, na Eule da Brise a saída, onde vai receptar o Peso 16 até Belo Horizonte, direto trigo conforme rota. 5002 é o transponder, controle opera 19.35. Guarulhos 340, com Fábio Rosa, decolagem dando zero, curva direita, da Eule da Bride, upper zulu no meia trive, transponder 5002 e controle 1935, o azul 501. Azul 501, cotejamento correto, para o ponto de back, para a 08. Vamos lá para o ponto de back, azul 401. Direita 1219, grato, boa noite. Zapata Romeu, livre decolagem. Pista 17, vento 100 graus, 129. Paulo Salvador, Oxenair 6224, livrando na Eco, boa noite. Boa noite, Oxenair 6224. Alfa Juliette, 01 no portão. Alfa e Juliette para o 01, grato 6224. Rio 5972, terminal de carga, de estacionamento. Rio 5972, com a equipe de São Santa Artax. Camarita, 5972. Centro Recife em 125, décima 1. 251, Centro Recife, 31. Controle, boa noite, Papá Romeu, Papá Tango Romeu. Papa Tango Romeu, contato radar, suba ao nível 400, saída da El. Foi na proa de Leda. Proa de Leda, o Papa Tango Romeu acendendo 430. É, confirmado é o 400. 400, afirmativo. Romeu. Vou entrar em contato com a FAERA, já estamos sobre a cota. O Google 250 estava voltando. O 9250, temos aqui o Google 1889 para o mesmo horário para Recife. De nada. Para pushback, acionamento azul 5001 no portão 8. Qual é a equipe de São Sam para o táxi? Já ativar para o táxi azul 5001. Estabilizou Campo à Vista, voo no 723. No 723, completo, chame a torre em 11895. 11895, boa noite, até amanhã. Boa. 889 para Recife também, nível 370. Cheque o trem, livre pouso, vento 100 graus, 109. Já abaixou travado, livre pouso, vou no 723. solo Rio 5972, o nosso táxi 03 a bordo, 3:10, barulho. Civil táxi até o ponto de espera via pátio principal Índia, no ponto de espera Torre 118 decimal 95, o ajuste na 01, ótimo voo. Obrigado, autorizado táxi em frente Índia, lá no ponto de espera eu chamo 1895, ajustado 1 a 0 no 1, 5972. Torre Salvador, boa noite, 5972 da Rio, aproximando o ponto de espera da 1-0, pronto, visual para a aeronave nacional. Sim, ativo, mantém a posição, vai mesmo passar da aeronave. Mantém a posição, 5972. Índia, no ponto de espera, essa minha torre 118 decimal 95, ajuste 90 no 1, voo. Alemanha, Rio, 5972. Ali mantém, confirma? Confirmo. Ali mantém, 5972 na 1-0. Boa noite, a sua identificação, lição nível 0, correção, desça 2000 pés, foi na proa de Itape, ajuste no 0-9. Direita 1209, obrigado, boa noite, gol 1-7. Bom, Itape, muito obrigado. Rio livre decolagem, vento 1-0 graus, 1-0 mais. Livre decolagem 5972 da Rio. Boa noite, o gol 1723 de Pantanal. Gol 1723, boa noite, autoriza táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Júlia, gol 1723. Chamar o controle, Torre. Sim, ativo, decolou aos 2000, chama o controle 19.35. 19.35, muito obrigado, excelente trabalho. Foi Salvador, muito boa. 5972 da Rio, decolou, curva direita. Rio 5972, boa noite, contato radar, subiu para o nível 400, foi Leda. Navega Leda, 5972. autorizado, né, e manter. Salvador, boa noite, tá 3305 para autorização. São 3305, boa noite, a informação é em curta tarde, aguarde cópia, prepare Puca, Aracaju, para Recife. É, como o nome da saída? Puca, transição Aracaju. Muito obrigado, escuta. Bravo, confere. Aguarde cópia, prepare Israel, Leda, Bride para Guarulhos. Vou chegar com o controle de Salvador e entro em contato com vocês. Azul de decolagem, 1000, 1009. Confirme para controle. O Gol 1868 está presente com a voadora? Afirmativo, autorizado LS Rei da Pistana Zero, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, muito obrigado. Copia. Copia, 3305. Autorizado, Salvador, Recife, nível 330, decola Dona Zero, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Via UPWISC 58, 5572 no transponder, controle 119.35. Tá, 3305, autorizado Recife 330, decola Dono Zero, curva esquerda, perfil Puca, Aracaju, UPWISC 58, 5572 e 119.35, tá, 3305. São 3605, a nível de informação, vai voar Puca após Jambo, após direto Aracaju. É, Puca, Jambo, Aracaju, confirma, confirma, tá 3305. Protejamento correto, chame pronto, chega acionamento no 06. Chamará quando pronto. Rio 9810, copia. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 340, decola 90, curva direita, saída bloque 1 no alfa. Via bloco no alfa, UP010, bridge, UP016, Belo Horizonte, direto 30, conforme a rota. 5011 no transponder, controle 119.35. Subiu para o nível 340, vou em Leda. Subiu 340, curvando à direita na proa de Leda, azul 45001. Cotejamento correto, chame pronto, feedback acionamento. Boa noite, autorizado chega da Mari, desça para o nível 050, QNH1091. Então, o 9250, agora é o 1889. Sim, autorizado, Salvador Recife, via UPWISC 58, decola 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 5005, transponder, controle, opera 119.35, nível autorizado 370. No 889, cotejamento correto, chame o pronto que estiver em acionamento. 1889 e confirme só o portão. 104 autorizado, Center Taxi. Cinco 393, boa noite, informação em curso a Charlie, copia 190 para João Pessoa. Autorizado Salvador, para João Pessoa, nível 190, da Cobra 0, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 5563 no transponder, controle 119.35. Cotejamento correto, some pronto, pushback, acionamento, remoto 06, parte 3. A 3178 desce para 3.000 pés, sem restrições. Ou 934, boa noite, qual a informação que você está e copia? Duna 868, Duna completa aproximação e chame a torre no 895. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Certo. Vini? Oi, Salvador, nosso boa noite, Duna 868, a 3 do externo. Cheque Terrível Pouso, vem o turno 00 graus, 109. Daqui a pouco a gente checa o danado do trem, obrigado. Zero, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 5094, transponder, controle 1 ou